Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aquele show todo Jovem Nerd, eu quero ver tudo explodir, rapá! Fala, galera! Aqui é o Amigo Imaginário e para o alto e avante! Aqui é o Tucano e Jovem Nerd, que filminho excelente, hein, meu amigo? Não começa, não começa, que é daqui a pouco. Boa noite, Bípedes. Finalmente um filme de macho pro Super-Homem. Aqui é o JP e a minha sunga é azul. Aqui é o Azaghal e não foi dessa vez que a galera se ajoelhou perante Zod. Pois é. Muito bem, nerds, estamos aqui pra fazer a nossa mesa redonda nerd, porque assim como o grande público, tem gente que amou o filme Super-Homem Novo e tem gente que odiou o filme. Então nós vamos discutir, a peleja vai começar logo depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Zeca, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. E, Zeca, temos novidades da Nerdstore. Isso, a gente tá tendo novidades a enxurrada. Tá demais. Dá um tempo pra respirar. Toda semana, praticamente, agora. Trata-se de uma camiseta que é um clássico do Nerd Player. A primeira camiseta do Nerd Player. O poder da matemática, Zeca. É isso aí. Quem viu. E sabe do que eu tô falando? Olha que arte foda do poder da matemática que você pode levar para casa hoje mesmo na Nerdstore. Certo? E você pode levar outras maravilhosas camisas como Very Funny Dr. Jones. Exato. Como a camisa Lambda, Homem de Ferro. É meu camisa. E, Azaghal, muitas pessoas perguntando para nós quando vai voltar os protocolos Blue Hands. Ah, boa pergunta. É, então se vai, as pessoas não sabem se sequer vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Estamos trabalhando para isso acontecer. Isso, que vai ser foda. Muito bem, Nerd, não deixe de fazer suas compras agora no netstore.com.br. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails da paróquia sobre os recados da paróquia e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular para... 12 minutos e um balde cheio de kriptonita. Muito bem, Nerdcast. Muito bem, Nerdcast. Muito bem, Azaghal. Muito bem, Nerdcast. Parabéns. Muitos e-mails. Encontros dos Skynet rolando. Cozinha dos Nerds, vários partos. Vários partos. É, porque não é fácil cozinhar. Vários partos e vários pratos. Exato. Temos também nerds salvando vida, nerds cacete e agulha. Muito obrigado vocês, muito obrigado. E temos artes dos fãs, várias, todas excelentes, algumas não, mas temos que dar destaque para Left for Nerds. Olha aí. Por Bruno Cerkvenik. Eu acho que é isso. Ele fez baseado no nosso Nerd Player de Left 4 Dead, foi muito bom, muito Olha bom. Olha aí. Cara. Temos também a arte Azaghal's Ride por Davi Lisboa Vargas. Excelente. E Nerdcast 329 na Reversal Russa por Marco Porto. Eu não entendi seu e-mail, seu desenho. Eu não sei se eu esqueci o que foi o tema do Nerdcast. Será que nós estamos amando robôs gigantes? Eu sei, eu gostei do. Eu gostei, Rusta, ficou foda. Mas é maneiro. Me desculpe a idade. Muitos vídeos enviados, links enviados, contas de canais, confira tudo aí. Certo. Mário Manfredini Catacrese, esse é o apelido dele, 26 anos, arquiteto e urbanista, fiscal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no estado de São Paulo. Sobre as questões das telhas das casas antigas serem feitas nas coxas dos escravos, isso é mentira. Ah, não, cara, não acaba com... Porra, cara, eu falei pra não acabarem com essa história, que é muito maneiro. Sou arquiteto e urbanista e nas aulas de história da arquitetura isso foi desmentido, pois é impossível fazer uma telha que precisa ficar horas no sol para secar e endurecer. Ué, mas ela não pode ser moldada na coxa? Bom, isso teria que ficar na perna de uma pessoa, além de ser perigoso para o escravo, e lembre-se que escravo era dinheiro, um escravo doente ou morto era perder dinheiro. E mesmo que falem que era só para gerar o molde, olha aí, da peça, também era impossível, pois no momento que você retirasse a telha da perna do escravo, ela iria se quebrar ou se deformar. Além disso, os escravos teriam que ter tamanhos absurdos para que cada telha tivesse aquele comprimento normal. Na verdade, eram usados os moldes de madeira em formato de côncavos. E a diferença de tamanho e irregularidades nas peças eram devidos a diferentes tamanhos de moldes, que eram feitos artesanalmente. Então, caralho, da onde vem nas coxas? Onde é esse e-mail, cara? Onde é? Por quê? É, eu preferia ficar com a lenda. Você preferia a lenda? Eu preferia. É muito mais divertido do que moldes de madeira irregulares. É, exatamente. Thiago Veiga, desenvolvedor SAP. SAP? Você faz áudios alternativos? Ou você faz a tecla, SAP? 33 anos, Brasília, Distrito Federal. A tecla SAP do controle é com ele. Ele calibra ela. Exato. Ele desenvolve a tecla. Essa eu vou fazer verde. Essa vai ficar maneira. Pra essa TV LG. Olá, galera. Canelada no Nerdcast 371. Quando falaram do padre Roberto Landel de Moura. Sou rádio amador e preciso defender a classe. Realmente, esse grande pesquisador brasileiro ficou no esquecimento. Mas isso não quer dizer que ele não agiu e nem foi reconhecido. Padre Landel chegou a patentear seus inventos tanto no Brasil, em 1901, quanto nos Estados Unidos, em 1904. Olha aí. Recentes levantamentos revelaram que, em certo momento, o padre manifestou por carta a vontade de doar seus experimentos ao governo britânico. Olha aí. Justamente por ser tratado com descaso pela população que o considerava um maluco, quanto pelo governo, que não dava a menor atenção ou apoio ao invento. 113 anos e ainda é a mesma coisa. Qual é o invento mesmo? O rádio, pô. Ah, ok. Porém, para comemorar os 150 anos de seu nascimento, a presidência da República, por meio... Ah, Brasil, tudo é chato. Da lei número 12.614, em 27 de abril de 2012, fez com que ele fosse incluído no livro dos heróis da pátria. Olha aí! Que fica no panteão da pátria e da liberdade, Tancredo Neves, aqui em Brasil. Este livro interessantíssimo é feito de aço. Olha aí. E contém os nomes de alguns heróis nacionais, como Zumbi dos Palmares, Santos Dumont, Duque de Caxias, Tiradentes, Controvérsia e outros. Fica a dica para que, se possível e interessante for, tomar o rádio como assunto. Ah, isso vai, com certeza. Pô, o Blue Hand vai ser mais rápido. De um Nerdcast. Pois, verdade, Blue Hand é rádio amador também. Pois este instrumento ainda é usado até hoje. Olha aí. Foi precursor de tudo e qualquer comunicação sem fio da era moderna. Os desdobramentos do rádio, suas formas de transmissão, a arte das antenas, códigos, telefonia celular e wireless, ponto. Um forte 73 para vocês. Pergunte ao Blue Hand o que é isso. Olha aí, muito bom. É. Vamos botar o Blue Hand para conversar com ele, cara. Vamos. Em código morse. Francisco Diniz, também conhecido como Chico Diniz, futuro? 24 anos, cineasta, Rio de Janeiro. Ok. Olá, pessoal do Jovem Nerd. Após ouvir o último Nerdcast, Caneladas da História, recordei de minhas aulas no primeiro período de faculdade, quando se falava sobre as caneladas da criação do cinema, ou melhor, onde? Muitos acham que o cinema foi inventado nos Estados Unidos pelo próprio Thomas Edison, apelidado por mim como fanfarrão das mil patentes. Ninguém acha isso. Alguém acha isso? Mas que não, como assim, cara? O cinema foi inventado pelos irmãos Lumière. O que é? Mas outros dirão que o cinema foi inventado na França pelos irmãos Lumière. E poucos irão mencionar que na Alemanha os irmãos... Ah, caraca... Skladanowski poderiam ser os verdadeiros criadores do cinema. Parece impossível em três pontos distintos do mundo uma invenção ter surgido assim de repente. Mas a criação não foi a mesma? Como assim? Esse texto tá confuso. Ele é cineasta, não é roteirista. Bem, Edison criou, ou não, lembre-se as patentes, o cinetoscópio, que parecia um daqueles rádios gigantes dos anos 50 que tinha um visor que por 5 centavos você podia ver um curta numa pequena tela. Os irmãos Skladanowski criaram o bioscópio, um projetor, não da maneira clássica que você deve estar pensando, e os irmãos Lumière o cinematógrafo, que além de filmar também projetava. Eles criaram o cinema, ponto final. É. Eu consigo mundo... filmar e projetar. Pronto, vamos ver o filme? Vamos fazer o filme? Vamos, vamos ver. Apesar de historicamente os irmãos alemães terem direitos de datas para entrar na briga de quem foi o primeiro criador do cinema, eles foram meio esquecidos, pois a invenção deles, diferente da de Edison e dos Lumière, não estava inicialmente voltada a conseguir dinheiro. Ou seja, a briga ficou numa disputa separada pelo Atlântico, e isso naquela época era um pouco complicado, e acabou que foi justamente o que enrolou a cabeça, porque na América ficou conhecido como Thomas Edison com mais uma patente, mas não tem vírgula. Enquanto na Europa os irmãos Lumière, esses que diziam que o cinema não iria durar muito. Sorte nossa que eles estavam enganados. O cinema foi tão incrível que em apenas 6 meses depois que passou o primeiro filme pago tradicionalmente, chegou o Rio de Janeiro pelo italiano. Trazido, né? Pelo italiano. Tá, é isso aí. Pascoal Segreto. Segreto, é... Fica aí mais um italiano pra Zagoa admirar. Ou não, né? O cara que trouxe o cinema pro Rio. Cara, pro Rio. Pra Cinelândia. Pra Cinelândia, exatamente. Caraca, cara, que aula de roteiro já. Já, cara. Letícia Vieira. Sem idade, sem profissão, oh? Sem cidade? Oh? Mas, Levi Roboto. O que que aconteceu? É sua namorada? Como passou? Como passou por você, cara? Ah, deixa eu dar aqui, uma bisoiada aqui pra ver por que que passou. É, deixa eu ver. Não foi dito, rapaz. É complicado. Não sei o que, ponto de vista. Canelada, mim, XD. Que. Segue em anexo fotos minhas para os Levi Roboto. Olha aí. Não é Slave Roboto. É o irmão. É Ivo Roboto. Exato. Não vamos ler nem fudendo. Não, não, passou. Vou dar um esporro público. O quê? Que porra é essa? O quê? De passar e-mail que não tem informação. Não tem idade, não tem profissão, não tem cidade. O que tá fazendo aqui na pauta? O que está fazendo? Não vou ler. Não vou ler. A Letícia Vieira perdeu a oportunidade de uma vida. Porra, de figurar. Não exagero. É mais importante que tá no livro de prata de metal do Zumbi dos Palmares lá. Poderia estar eternizada no Nerdcast, sem decreto-lei, sem chatice, mas não, você não cumpriu o protocolo. O protocolo. O Mal agora conversa com o Ivo Roboto, ele gostou de você. Exatamente. Sem saber sua cidade e sua profissão. Foi só pelo nome e pela historinha que você contou que a gente não vai ler. Vamos lá, vamos primeiro começar já definindo os times. Ih, rapaz, era isso que eu ia te falar agora. Você vai chamar a facção que gostou do filme de Team Lois? Eu vou te falar que eu gostei da Lois, cara. Foi a melhor Lois Lane desde o seriado de TV. Desde o seriado. O seriado era bonita, cara, mas ela tinha uns peitos caídos que, pelo amor de Deus. Hatcher, né? Ela fazia soft porn, né? Então, olha só. Time de quem gostou, eu levanto o braço aqui. Aplaudi. Eu gostei. Azaghal gostou. Senhor K? Gostei. Senhor K gostou. Esse é o time dos que gostaram. Eu tenho que, inclusive, agradecer as pessoas que não gostaram do filme, porque foi ótimo essa baixada de expectativa. Exato, eles deram uma baixada forte e foi bom pra gente. Agora, o time de quem não gostou... Eu. Amigo imaginário, Tucano. E o JP ficou em cima do muro, né? É, tô no meio do caminho. Sim, de algumas coisas e não de outras, então. Na verdade, eu tô com a síndrome do Unbreakable. Eu saí do filme odiando ele, mas eu não sei se, vendo a segunda vez, eu vou gostar, entendeu? Caralho, velho, eu posso ver 1 milhão de vezes, cara. Não, eu vou achar uma merda. Mas tem coisas bacanas no filme, não há como negar que tem. Ah, bacana. Não, claro. Porque assim, o Super-Homem, ele sempre sofreu com tudo, né? O Super-Homem, roteiristas. O filme clássico do Christopher Reeve, é um clássico, todo mundo se lembra com carinho. É muito bom. Ele é datado, né? Caralho. Todo filme é datado. Ah, nem todo. Até O Vento Levou é datado. Highlander é datado. Não. Não. Highlander é datado pra caralho. Não, De Volta ao Futuro não é datado. Até hoje funciona. Esse é o mais datado ainda, velho. Esse é o mais datado, rapaz. Porque tem data pra ele voltar pro passado, pra ele pro futuro. Não, mas olha só. Tem data pra tudo, né? O erro, tipo assim, ser datado não é um problema, porque acontece. Star Wars, o primeiro filme, é datado também. Olha só, o Super-Homem não é datado. É muito diferente o filme ser datado e o filme ter limitações tecnológicas. Não tinha como fazer o filme de outra maneira. Eles tinham que usar a tecnologia do momento. Inclusive, na época, cara, era bem feito. E era matéria do Fantástico. Como fizeram pra fazer o cara voar? No caso do Super-Homem, eles usaram, eu não sei exatamente o nome, não é uma grua, mas eles usaram um sistema que ninguém tinha usado, diferente do filme que a gente viu agora, que todo mundo consegue destruir uma cidade em 3 segundos. Então, o primeiro filme, ele tem um impacto não só essa questão do nosso emocional de ser criança ver aquilo, mas foi a primeira vez que você viu um maluco levantar voo de uma cobertura e falou, caralho, não tem o efeito cabo. Assim, não tem aquela quas-quas-quas de filme chinês, sabe? Eu vou falar uma parada que talvez eu tenha sido o único de nós aqui que viu o cabo. Fui ver o Superman no cinema. Caralho. 78. 78, olha aí. É, eu, quando criança, no cinema, detestei o filme a ponto de que eu saí no meio. Que isso, rapaz? A questão do Superman clássico é que ele não é um filme de ação, cara. Eu, enquanto moleque de 5 anos, fui pro cinema ver um filme de ação e eu detestei aquela porra parada do jeito assim, que tava. Ah, eu vou te falar que esse filme que tá nos cinemas hoje, O Homem de Aço, é o primeiro filme de ação do Super-Homem. E esse é o ponto principal que eu não gostei, cara. Esse filme de ação é só um filme de ação. Não, que isso? Não, na verdade. Que mais tarde, revendo, adolescente, eu passei a gostar. Por quê? Porque ele é um filme mais denso. Esse de agora, você só... É como se você vê uma trilogia, dessa última trilogia do Star Wars. É um bando de acontecimento na tela. Eu acho o seguinte, o filme, pra mim, né? Uma hora e meia de filme, ele é um filme, ficção científica. Porra, tava amarradão com Krypton, toda aquela, sabe, a vida do Super-Homem entre os humanos, essa dificuldade. Uma hora e meia depois, ele vira um videoclipe da Madonna cheirada de heroína, cara. Eu não tô entendendo isso. Calma, eu não tô entendendo essa crítica. A melhor luta apocalíptica do cinema. Calma, não é crítica. Eu não estou entendendo. Calma, não é crítica. Não, não, me diz outra. Do Neo com Agente Smith é melhor? Não é crítica. A parada é o seguinte, o filme, ele me conquistou por uma coisa, todo aquele drama. De repente, ele virou outro filme. Por isso que eu falo da síndrome do Unbreakable. Eu saí do filme, assim, não gostando, mas talvez eu indo ver uma segunda vez com esse raciocínio que eu tô agora, talvez eu goste. Porque realmente, cara, vai tomar no cu. Pra que você precisa de um Godzilla se você tem um Super-Homem? Ele destrói a porra da cidade inteira. Ele não defendendo... destrói, ele não destrói a cidade. Ah, destrói, cara. Ele destrói o inimigo, cara. É o vilão. Não. Atenção, interrompemos a edição desse Nerdcast para alertar que a partir de agora você está entrando na zona de spoiler. Ouça por sua conta e risco. Do posto de gasolina, explode o posto de gasolina. Embora não apareça as pessoas explodindo, você pode ter certeza que não sei de como morre. Exatamente. Isso é o lado bom do filme. Todo mundo aqui já viu porrada de pessoas brigando na rua, assim, desconhecidos, né? Sei lá, o pipoqueiro brigou com o padeiro. Uhum. Todo mundo já viu que o estilo de luta é mata-cobra. O Super-Homem, cara, de uma hora pra outra, ele vira um mestre. Cara, ele sabe lutar melhor que qualquer um. Caraca, cara, vocês viram outro filme, eu não acho que não viu nenhum filme. A incongruência, assim, é porque, assim, recentemente teve uma polêmica entre eu e o Jovem Nerd, porque ele não deixa passar nada, né, nos filmes. Fala, isso não pode acontecer, isso depende, não faz sentido. Depende. Sentido. Aí, o pai dele não deixava ele brigar quando era criança. Exatamente. Quantas vezes você brigou na vida, o Jovem Nerd? Duas. Peraí. Eu tô ouvindo essa maluquice do caralho que vocês estão falando aí. Mas tudo tem um limite nessa merda dessa vida. Primeiro, é óbvio que ele não podia brigar quando era criança, porque ele ia atravessar o cara com o soco. Por isso que ele entra na porrada, que nem um boi ladrão, a porra do filme inteiro, durante a luta. Ele tem técnica, ele virou um mestre Shaolin. Peraí, cara, onde que ele virou um mestre Shaolin? Ele sai voando e arrastando o Zod pra longe e falando, não bate na minha mãe! Que técnica é essa? Técnica do bebê chorão? Ele mata o Zod no final como se fosse um Seal. Ah, mas ele viu o filme. Que nem a gente, exato, rapaz. Cara. Tu nunca viu o filme? Tem que ter arrancado a cabeça dele. Assim. Fode, mano. Tanto que ele deu um batalhão no Zod pegando pelo braço, deu um batalhão tudo errado. Tudo cadê errado, a técnica? Eu vou te falar, eu acho que eu não vi técnica nenhuma também, mas eu achei, cara, chata a luta, cara. Que isso? Chata a luta. Não, chata, não. Cara. Como assim? Dragon Ball Z, né, cara? Caralho. Dragon Ball Z. Isso é um elogio. Não, não, olha só, eu quero perguntar, esse negócio de Dragon Ball Z é uma limitação das pessoas. Eu quero saber o seguinte, você viu o Super-Homem dando Kamehameha? Eu não vi ele fazendo bolinha de energia e Genkidama, sei lá o quê. Você viu ele voando em cima de uma nuvem? Eu também não vi. Você viu ele usando rabos? Ele tava com rabo? Ele não era o cara. Era um macaco. Olha, gigante. Se a gente falar pra ele, eu não tenho a menor ideia do que você tá falando. Não sei o que ele tá acontecendo. Mas a parada é a seguinte: eu achei a luta chata, cara. Porque era uma pancadaria sem nexo, cara, na parada. Não, entendeu? É sem nexo, cara. São seres super poderosos se batendo, cara. É agora, isso. Agora, pergunta. Mas tem necessidade de fazer daquele jeito, cara? Mas claro que tem, cara. Isso são anos e anos de ver isso nas páginas de quadrinhos e você, não. Caraca, seria foda ver isso num filme. Jovem Nerd, olha só, cara, ele era o inimigo do Super-Homem, era o General Zod, não era o Jardineiro Zod. O General Zod ia dar uma coça no Super-Homem, cara. E digo mais, ia dar uma coça no Joel, o porteiro do Azaghal. Segundo diz, explica no filme, cada um nasceu pra ser uma coisa. O Joel, ele é cientista. Agora bota o Einstein pra lutar com o Rickson Grace, cara. É, exatamente. Mas luta 1 milhão de anos e o Rickson vai ganhar todas as vezes. Mas ele é cientista estilo Tony Stark. Olha só, presta atenção. Vocês estão encarando um filme de super-herói com o peso de um filme de ficção científica e não é. Não, são duas medidas. São duas medidas. São duas medidas, maluco. Primeiro, que a gente fez um Nerdcast sobre ciência dos super-heróis e viu que a ciência passa muito longe de qualquer coisa relacionada ao super-herói. Eu não tô questionando. Então, peraí. Então, por exemplo, quando eu não deixo nada do Prometheus escapar, é porque Prometheus é um filme de ficção científica. Agora, esse é um filme super-herói. E é normal você deixar coisa passar. Mas olha só, sobre a luta do Joel com o Zod, cara. O Zod, ele tava pegando leve, porque o Joel era um cientista, e no final o Zod matou ele, cara. Não, matou porque ele deu uma vacilada. E olha só, o Joel era cientista. Para de chamar de Joel, pô. E fez uma puta armadura, se montou todo pra ir lutar com o Zod. I will find him! Se eu me explico aqui. Eu não tô querendo fazer sentido do cara dar um soco no outro e o cara voar quase 1 quilômetro que levou um soco na cara, entendeu? Isso não me importa com essa porra, entendeu? Pode fazer isso. E pra mim também não, só é chato, né? Pode fazer isso, só é chato. Chato, maluco, malo. Chato. Você foi ver o filme que você tava querendo ver mesmo, um filme de super-herói? Peraí, posso fazer uma pergunta? Vocês queriam ver o quê? Vocês queriam ver criança filosofando sobre sola de sapato? Não, cara, mas é exatamente sobre isso. O filme começa com criança filosofando sobre sola de sapato. Meu filme posso resumir? Posso resumir? Vem todo o drama do Super-Homem, cara. Posso resumir o Super-Homem? Um alienígena que é criado como humano. Pelo Kevin Costner. É. Porque ele vive numa porra de um mundo de papelão. Isso o aí. Cara vive num mundo de papelão. Ele não sabe o que ele pode fazer, ele não sabe o quão forte ele é, ele não sabe nada. Bacana. Porra, legal, né? Legal. Essa parte, muito bacana. Eu gostei dele. Se sabe, eu sou fodido, eu sou sozinho, etc, não sei o quê. Super-Homem sofreu bullying. Sofreu bullying, pois é. Se agora, ele pode, eu também posso. Assédio moral no Super-Homem. Assédio moral, entre outras coisas. Agora, é chato, o cara leva um soco e atravessa o prédio. Eu não sei quem falou isso, que eu tô resolvendo outra coisa. Vocês estão falando mesmo? Eu tô rabiscando aqui o negócio, tá? Não fode! Não. Tá bom? Não é verdade. Pô, peraí. Aplausos. Pela primeira vez, a pergunta que todo mundo que já leu o Super-Homem, pelo jeito vocês nunca leram esta merda, então tudo bem. Pela primeira vez, a pergunta que todo mundo se fez, que era: e se o Super-Homem tampasse na porrada com alguém, pau a pau, numa cidade, o que aconteceria? Foi mostrado. Eu aconteceria aquilo. Exato. Cara, mas o filme não é sobre... O filme não começou assim. Ele mas, cara, mas aí... Não começou assim e ficou assim, cara. Sabe o que acontece? Pra mim, o Super-Homem é o From Dusk Till Dawn do Tarantino, versão ficção científica, super-herói. Uma hora de filme é de bandido, outra hora é maluquice. A diferença de expectativa. Eu também acho, tem gente que queria ver o videogame que foi a parada e tem gente que queria ver o filme dramático que é a base da história do Super-Homem. Quer ver o filme dramático do Super-Homem? Vê aquela outra merda que foi feita anteriormente. Cata pra caralho. Aquela porra daquele homossexual, aquela cueca vermelha voando pra lá e pra cá, que não faz porra nenhuma. Caralho, mas você é o Super-Homem. Ah, mas eu tenho dificuldades de levantar um barco. Deixa eu falar, tem uma coisa. Ele não é super-herói, né? Vocês estão falando muito de super-herói, ele não é super-herói. É só um ser super-poderoso, porque mas herói ele não é. Lembra do Batman? O primeiro Batman? Não, a gente tá falando do Super-Homem. O Batman é outro cara, não sei se você não leu, parece que não, parece que nunca leu revista do Batman, mas é outro super-herói. Não é. É o mesmo super-herói pra sua vida. Agora falando sério, lembra do primeiro Batman? O Batman Begins? Qual? Do... O Begins, ah, o Begins, não é do Nolan. Não, do Keaton não, né? Porra. É. Já me viu o Jack Nicholson na cabeça. Talvez eu tenha gostado do Super-Homem porque eu vi o Batman de tarde. E eu saí pensando, caralho, como o filme de super-herói era uma merda. Pode ser isso também. Mas, de qualquer forma, olha só. O primeiro Batman, o Batman Begins, tem todo um clima de, ó, vamos mostrar o Batman. Ele é esse fudido multizilionário, é um merda. Ele vai lá pra China ficar trocando porrada com mongóis gigantes. É um coitado. Ah, o filme, o primeiro, tem um ritmo, não tem? O segundo não é um filme foda? É. O segundo filme precisa do primeiro? É, não, se você parar a pensar assim, não. Pois é. Vamos ver o segundo filme do Super-Homem. Esse foi o primeiro. Olha, nós temos que mostrar o Super-Homem pra toda uma galera que lia quadrinhos antigamente, a gente tem que tornar ele, entre aspas, factível pra essa galera, e tem que tornar ele factível pro pessoalzinho novo que tá acostumado com videogame. Então segura a sua teoria, tem que fazer um filme merda pra depois fazer um filme bom. Caralho, peraí, o filme não é merda, gente, olha só, mas o primeiro Batman tem um ritmo totalmente diferente do segundo. Pra mim, o divisor de águas desse filme, eu tava gostando do filme e falei, vou ter que dar o braço a torcer e falar pro Jovem Nerd que o filme é bom mesmo. Olha, o cara vai pro cinema esperando uma brecha pra ser polêmico. Pois é, mas não ia dar o braço a torcer, cara, porque eu sou um cara humildão. Aonde? Te conheço há 30 anos, aonde que tão humildão? Aí, ó, o divisor de águas é a hora que ele chega. Tava, o filme tá virado, tava gostando. Até a hora que ele bota a roupa do Super-Homem. Aí, isso, exatamente. Cara, obrigado, Tucano. Obrigado, é isso. Porque aí já começa a galhofa, né? Que ele tá barbudo. Ele bota a roupa, tá de laque e com a barba feita. E porra, se fez a barba, meu amigo, esconde aqueles pelos do peito, caralho. É do Tony Ramos, maluco. I will find him! O filme, ele tem nitidamente três partes, né? A parte de Krypton, a parte dele, drama pessoal crescendo e tal, e o final, que é a porradaria. E o videogame. Você tá falando de videogame, cara? É quadrinhos, é isso, só que em motion. Não é quadrinho. Em motion. Não é quadrinho. Ah, não, não é, é quadrinho. Videogame. Não, não é. Não é videogame, cara. É um pouco também. Porque o videogame. porque o videogame puxa a linguagem do cinema e quadrinhos. Então tudo mistura, cara. Vamos pra Krypton. Krypton. Cara, esteticamente, cara, eu gostei de Krypton, eu gostei de como eles explicaram o sistema, enfim, de governo, deram uma releitura. E quando eles pegam a explicação de pegar todo o DNA do planeta e jogar no Super-Homem, isso é bem sacado. Isso foi bem sacado. Eu falei, cara, é maneiro. O último filho de Krypton fica bem marcado nesse novo contexto. E outra coisa, ele, sendo como um deus na Terra, ele é o melhor a melhor fortaleza pra aquela informação toda, né? Exatamente. Agora eu só não entendi o seguinte, se pega o Fernandinho Beramar de Krypton, manda ele dentro de uma nave espacial pra uma zona fantasma. Tipo, eu não entendi isso, cara. É um erro recorrente, né, cara? É. Porque já desde o primeiro filme lá de 78, é aquela parada absurda de um castigo que beneficia o infrator. mas a diferença aí, naquele de 78, eles não sabiam que o Krypton ia pro saco, né? Que todo mundo ia morrer. É. E eles prenderam o cara lá, que seria uma punição do cara ficar lá, sei lá, 30 mil anos preso na parada lá. Nesse filme de agora, os caras sabiam que mais 3, 4 dias, aquela merda ia pro saco e ia morrer todo mundo. Salvaram o Hugo Chaves, cara. Tipo, a outra alternativa era o quê? Morrer com eles. Não. E olha que essa parte do filme eu gostei, né? Pra piorar a situação, mandam eles embora numas pirocas espaciais, velho. Caralho, velho. Pra fuder com o universo, né? Caralho, só vê o consolo fugindo. Isso mostra que aqueles burocratas de Krypton estavam tão presos no sistema deles que eles não conseguiram nem evitar isso. O mundo tá acabando e eles estão preocupados em condenar e mandar o cara pra Zona Fantasma. Você tem certeza que você não terminou tua faculdade de Direito, não, cara? Tu tá advogando aí em cima do diretor do filme, foda agora. Aí, olha só, o Super-Homem, ele tem o seguinte detalhe que a gente tem que levar em consideração. O Super-Homem é a criação da época das revistas pulp, da época do Flash Gordon e tal, que era aquela mistura do fantástico com a ficção científica. E a ficção científica ficava muito em segundo plano, no sentido que o Super-Homem, ele era um alienígena que veio de outro planeta, ele igual os humanos, foda-se, sua explicação pra isso. Tá dentro do conceito daquelas fantasias científicas. E a única ciência mesmo nisso era simplesmente porque ele vinha numa nave espacial de outro planeta que explodiu. E isso era lúdico, cara. Ah, veio como Moisés, né? Ele foi mandado pra outro mundo pra ser criado por outras pessoas com outros valores e tal. Nossa, não, mesmo porque no filme tem várias... O diretor usou o catolicismo, né? Pra botar ele como The Chosen One, né? Não, mas esse negócio... Essa comparação de super-homem com Jesus, isso não é nem algo que estaria na mente do Jerry Siegel ou do Joe Shuster, porque eles eram judeus, né, cara? Então, sim, mas o Zack Snyder pode estar na mente dele. Ele só vai fazer esse problema. Se você adaptar essa pequena história ao mundo de hoje, você acha, assim, é meio esquisito, porque é meio raso demais. Se os caras tinham capacidade de mandar uma nave espacial pra outro planeta, por que que não fugiram? Os caras não tinham capacidade de colonizar outros planetas, eles não tinham essa, entendeu? Por que que morreu todo mundo? Eles tinham uma porrada de colônia, né? Os caras inventaram uma desculpa, uma adaptação, dizendo o seguinte: ah, ok, nós já passamos dessa fase de colonizar outros planetas e agora a nossa filosofia é diferente, voltamos pra só pra nós, entendeu? Isso tudo tá abandonado. Não, você tá rindo, mas isso acontece em ficção científica. Isso é um conceito que você pode dizer: sim, eles abandonaram por X motivos, não deu certo a empreitada fora do planeta e os caras voltaram. Pode ser por motivos religiosos, eles podem viver uma teocracia que obriga as pessoas a isso. Eles viviam em uma sociedade diferente da nossa, né? Uma sociedade de eugenia, né? De classes, né? Você nascia pra ser isso, pra ser aquilo e tal. Tudo bem que a Alemanha vive assim hoje. Essa é uma trama meio blá, né? Não, mas olha só. Mas eu tô falando o seguinte. Aí que você vai decidir se você vai deixar isso passar ou não vai, entendeu? Mas eles criaram um argumento. Não foi assim do nada. Porque as pessoas questionam isso. Como é que eles mandaram um bebê e não entrou mais ninguém na nave? Até você o... Você conseguiu explicar por que eles não saíram pelo espaço. Cara, mas tem uma explicação. A partir do momento que eles pegam todo o DNA do planeta, né, o Joel pega todo o DNA do planeta e joga no Super-Homem, ele sabia que ele e mais nenhuma outra pessoa teria o comprometimento que o Super-Homem teria, porque ele ia ser criado numa outra civilização. Ele seria criado com outros princípios, porque Krypton estava condenado. Isso se chama instinto de sobrevivência. Não, faz sentido. Vai morrer, tu sabe que tu... vai morrer. Você tem tecnologia pra pelo menos sair no espaço vagando e, se der certo, encontrar algum lugar pra morar depois. Você vai ficar o quê? Vai ficar sentado na tua varanda esperando... Olha só. Você tá falando de uma sociedade que não é como a nossa, uma sociedade livre. É uma sociedade construída com casta. Não, mas o que o JP faz sentido. Eu gosto do filme, mas o que o JP faz sentido. Qual é o sentido do Joel, que tava, inclusive, lutando contra o sistema, já que ele fez um parto natural do filho dele? E não foi lá na maquininha do Matrix e tal. Por que que ele, já que tava ligando foda-se e já tava no, vai dar merda, vai dar merda, o planeta vai explodir, eu tô avisando. Por que que ele não fez uma nave pra ele, pra mulher e pro filho? A gente até pode assumir que no momento do lançamento ele teve que ficar pra trás pra impedir o Zod de impedir o lançamento. Mas a mãe podia ter ido junto, né? Mas legal, por que que as pessoas amarram bombas e se explodem? Por que que as pessoas não deixam que os filhos sejam cuidados em nome de uma religião? Cara, você pode aprofundar o sistema de religião governo de Krypton? Não, sério. Você pode se aprofundar e você vai chegar nessa resposta. O que eu entendi era o seguinte, cara. Eu, o Joel e a mãe, a gente não tem espaço nessa nova Krypton que vai nascer no nosso filho. Era muito mais do que se salvar, mas reconstruir uma civilização com preceitos morais melhores do que eles tinham. Vocês estão se esquecendo de uma cena logo no começo que o Joel tá falando lá pro conselho, falando assim, que Krypton, como ele tinha previsto, vai explodir. E os caras chegam e falam assim: você está querendo dizer o quê? Que nós devemos evacuar o planeta? Aí ele fala: não, porque já estamos todos mortos. Todos, menos meu filho, que esse eu dei um jeito de salvar. Filha da puta! Lembrando, isso só foi feito dessa forma porque todo mundo sabe que tinha que vir sozinho e ser criado pelos terráqueos do caralho. Então, isso é uma desculpa. Eu acho que seria mais verossímil se o pai tivesse feito uma nave pra três. Aí morre o pai no lançamento, beleza? Ah, não, tem que segurar o Zod. Morre o pai. E aí a mãe sai fora com o filho, só que morre também na viagem. Morre e aí chega o filho. Então, ok, você poderia ter feito assim. Porque se tá todo mundo morto, mas não morreu todo mundo. Essa então, que é a final. Então, como o Jovem Nerd falou, você, pra assistir o filme, tem coisas que você deixa passar. Não, então, aí que eu falei. Que não quer dizer que é bom. Você vai ter que deixar passar ou não. Mas, caralho, você tá querendo teimar com a história do Super-Homem que foi contada em todas as mídias do Super-Homem. No filme anterior, então, faz menos sentido ainda. Ele simplesmente bota o bebê e tchau. Os caras não vão sacar uma explicação boa pra tudo isso... Pra que explicar? Você entra só em Pequenópolis, maluco. I will find him! corre aí no boato, porque de uns 10 anos pra cá, tinha um cientista que tava num laboratório desse vendo a porra do céu, deu um erro no computador e viu que em, sei lá, 24 horas ia cair um meteoro e ia destruir a Terra. Uhum. O que que ele fez? Nada. Ele não avisou ninguém. Correu ele pra fazer casa, o quê? Meu irmão. Ele foi pra casa. Correu pra casa, ligou pra uma porrada de gente, falou uma porrada de verdade, correu tudo no cartão, passou a mão na bunda do porteiro, mijou na janela. A gente não sabe quanto tempo o Joel sabia que Krypton ia ser destruído. Tipo, caralho, a gente tem 3 dias, a gente tem uma semana. Não fica claro isso no filme. Ele falou, ele deu a entender que já vinha batendo nessa tecla um tempão. Cara, eu posso bater numa tecla durante 2 dias. Falou, galera, tô avisando, amanhã vai dar merda. Dá a entender que ele já sabia há algum tempo, tanto que ele construiu uma nave pro filho dele. Então não construiu a nave do dia pra noite, né, cara? Daí, botou toda uma parada em volta da nave, né, cara? Aquela nave já podia existir. Nada impacta aquela nave. Uma coisa que eu achei bem maneiro, que parecia meio Flash Gordon, foi os bichos lá, ele andando lá naquele bicho alado. Aquela vespa. A estética de Krypton me lembrou bastante Eternia. Isso que eu ia falar, tava meio He-Man a tecnologia, uma mistureba do clássico com... O que era uma estética muito melhor do que aquela estética reluzente do Marlon Brando, né? Verdade. Eu sou mais roots que vocês, eu lembro de Flash Gordon. Lembrando, mais uma vez, a origem do Super-Homem é uma origem pulp. É uma origem que tem pouca ciência e muita fantasia. E mas peraí, mas esse filme tá aí pra mudar. Então tá perdoado? Mas ele vai ter que decidir o quanto que ele vai mudar e o quanto que ele vai honrar a origem do cara. Porque contar da mesma forma não dá mais. Entendeu? Caraca, o S virou esperança. Ele cagou na cabeça de tudo. Não, whatever. No outro filme, ele tinha um S. Ele cortou o pega-rapaz do Super-Homem, olha, cara. Só. Graças a Deus. No filme clássico do Christopher Reeves, o Jor-El também tinha um S no peito e foda-se, explicação nenhuma. Então, é pior. Nenhuma. É pior, mas isso não quer dizer que o cara tá desculpado porque o outro faz pior. Olha só, o S no peito, todo mundo sabe que é de Super-Homem, entendeu? É Superman. E aí, o cara decidiu dar um... Assim, eu gostei, o que eu tô falando é o seguinte, se o cara tem liberdade pra falar que esse S não é um S, é uma curvinha que significa esperança, ele tem liberdade pra, de repente, falar que os pais foram juntos e morreram na viagem. Sei, cara, mas aí é isso que a gente tá discutindo. Imagina o impacto. O Kevin Costner tirando lá, dentro daquela casa de palha lá, do negócio dele lá, de fazendeiro. Ele, ó, essa aqui é a nave de onde tu veio. Inclusive, aquele ali é a múmia da tua mãe. E aí ia ser muito melhor do que aquele porra daquele Joel bisbilhotando tudo que é lado, esperando a chavezinha ser ligada. Podia sair o espíritozinho de dentro do Joel. Puta que pariu, cara. Tá ótimo. Cada um faz um filme de um jeito. É isso que é a parada. Então, se o cara tem a liberdade de fazer um filme sem a música do Super-Homem, ele pode mudar o que quiser. Mas a música, eu entendo a música, cara. A mesma coisa que a música do Batman. Faltou a música. Ficou tão clássico. Mas não cabia nesse tipo de filme. Não cabia. Não cabia. Cabia nos créditos. Nos créditos cabia. Cabia que nem a Marcha Imperial na década de 70, que nego tocava ritmo disco. O cara podia mudar um pouco o arranjo, mas tinha que tocar a porra da música, entendeu? Você consegue imaginar aquela cidade toda sendo destruída tocando tan, tarada, tan, tarada. Não, não dá, não, cara. Na hora que ele levanta uma hora assim, ou pelo menos... Ah, daria pra ter. Ele... Botar a música, nem que seja num fundinho. Eu entendo. Eu entendo usarem a música. Eu não entendo. Mas olha só, eu acho que esse tema pertence a uma outra identidade do Super-Homem. Assim como a música do Danny Elfman, do Batman, que ficou clássica, que foi usada também na toda a série de desenhos do Batman na década de 90 e tal, ficou super marcada como o tema do Batman. E aí eu vi uma crítica de um cara falando assim que o novo filme do Batman não tinha um tema, mas a trilha sonora do Hans Zimmer funcionou bem no Nolan. É sensacional. Não funcionaria a música do Batman temática, super quadrinhos, caricata, naquele filme Dark, entendeu? Isso eu concordo. Eu concordo também. Eu aceito que não tenha música, mas já que não tem a música, se o cara teve culhão de não ter música porque é pra reescrever o Super-Homem, então manda um Bernard Cornwell aí. Reescreve tudo, velho. O Lancelot é um filho da puta, é o inimigo do Arthur, não é o amigo. Faz entendi. Tudo diferente, foda-se. Toca o foda-se. É, Lois Lane uma cafetina. Muda uma coisa. Cafetina é foda. Tanto, ele tanto fez diferente que eu achei, até o fim do filme, que não existia o Clark Kent repórter de óculos. E eu tava achando legal isso. Era legal. Por que que ele precisou fazer aquilo no final? Não sei, foi a mesma coisa. Essa sim, uma parada que era pra ter ficado no passado, né, cara? Exato, eu também concordo. Foi foi pra dar um tapa na cara do sindicato do jornalismo. Só precisa de diploma essa merda. Exatamente. I will find him! Eu acho que Krypton, a galera era tão arrogante ao ponto de achar que ela nunca ia ser destruída. Era uma super civilização, entendeu? Mas isso é parte da história do Superman, dos caras serem arrogantes e não acreditarem no Jor-El. É, isso faz todo sentido. Você, hoje em dia a gente tem isso. Ah, o efeito estufa. É, porra nenhuma. O efeito estufa. Uma coisa que eu achei caído, é diferente, mas esperava que não fosse assim, é que a gente vê que o Zod, na verdade, ele não é mal por essência. Não, não. Ele, na verdade, ele do jeito dele, ele tava querendo salvar. Sim, ele era um cara, o fim justifica os meios, e eu vou fazer a minha programação, nasci pra isso. É, exatamente. Esse negócio de programação, um pouco ao convite. Não é, cara. É uma ideia, é uma ideia de ficção científica. Mas aí é fácil, aí tudo justificável. Mas é aquela, o Batalha do Apocalipse, os arcanjos, os anjos são assim, não tem livre-arbítrio. Não, mas eles não dizem isso. Dizem? Não. Como não dizem? A frase final do cara é exatamente essa, eu não vou parar nunca. É, exatamente. Não, tudo ele bem. Não tem escolha, filho. Mas ele foi feito pra um determinado papel. Sim. Mas exato. Que... Tiraram um mas papel coisas... dele. Sim, mas as decisões dele, ele são tem... São baseadas no que ele considera ser o melhor para a sociedade. Isso é uma decisão baseada num preceito do cara, entendeu? Uma coisa que tá dentro dele. Sim. E isso é um conceito. Você tem animais que vivem dessa forma no planeta Terra. Você tem abelhas, vespas, formigas e tal. São animais que vivem em sociedade, mas que cada um tem o seu papel. Não que os humanos de Krypton sejam zangões ou insetos e tal. Eles têm consciência de seus atos. Mas ainda assim, é uma... A brincadeira da ficção científica é misturar esses conceitos. É uma sociedade programada. E como é que ela funciona? Se eles não tivessem livre-arbítrio, o Jor-El não tinha tido o filho naturalmente. Exato. Sim, mas ele era um rebelde na parada, entendeu? Ele sempre tem um rebelde. Sempre aí, tem... No então, Admirável então, Mundo Novo tem um cara. A programação dele era ser o Russell Crowe. Não, cara, olha só. A brincadeira sempre é isso. Você cria essa utopia ou distopia e você pega alguém e tira dessa parada. É, mas... E essa pessoa enxerga tudo como ih, caralho, tá errado, entendeu? Não, o grande problema que você tá falando, tu tá dando uma explicação que a gente já ouviu várias vezes. Essa é uma trama blá, é uma trama, cara, que já tá batida demais. Tem nada novo, né? Mas nada olha novo. Só, ela não é pra ser o Chan do filme. Ela é um detalhe pra criar a motivação do vilão, só isso. Não precisa ser revolucionário. Mas mesmo com essa motivação toda, o outro Zod era mais foda. Não, não, porque o outro Zod, ele simplesmente queria governar o mundo. E ele era mais foda, porque... É, muito mais irado isso. Isso é um vilão de verdade. O nego nem reagiu, cara. O cara chegou na Casa Branca, desceu lá dentro. É um absurdo. E falou, é isso. E ele falou, caralho, tem um deus voando, descendo à prova de balas. Eu não vou fazer nada contra esse cara. Eu vou ficar quieto, que é o que me cabe. O cara tem uma mulher de cabelo curto e um mongol gigante. Eu não tenho como lutar contra um cara desse. É a Liza Minnelli. A Liza Minnelli e o Biel mongol gigante, né, cara? A segunda parte do filme é a vida do cara. É como ele cresceu, flashbacks e pereréu, não sei o quê. Tem muita gente que achou isso chato, mas isso me prendeu, porque como é que é entrar na cabeça do cara que pode tudo, né? Eu não achei chato, tudo. Achei maneiro fazer a parte da história. Eu achei maneiro também. Essa é a melhor parte. Achei muito maneiro justamente o detalhe dele sofrer bullying e ele falar assim, não faz nada, que você só vai matar os caras. Não, inclusive, entendeu? Você só consegue entender o super-homem como ele é adulto, né? Exato. Se você entender como ele foi criado. Uhum. Ele deu a sorte do cacete. Se ele caísse na casa de drogado maluco, na casa do Marilyn Manson, não, do Charles Manson. Se ele caísse na casa do Charles Manson ou do Marilyn Manson, fudeu, né, eu cara? Eu vou te falar que no Kansas ele correu um sério risco, hein, cara? Mas eu acho até que eles lidaram bem com essa parte do filme também. Porque isso tem que ser como foi feito, um background do personagem. Eles não ficaram, né, horas em cima dessa parada. Eles tocavam nas horas certas, trazia o seu. Não, e foi maneiro que não foi linear, né? Exatamente. Eu gostei. É, achei legal essa forma de contar com flashbacks. Os flashbacks vinham em momentos que traziam aquela lembrança. Relevante. Exato, eu curti bastante. Isso eu gostei pra caralho. É, essa parte foi boa mesmo. É muito parecido com o roteiro do Batman Begins, mesmo porque é do Goyer, o roteiro, né? E esse negócio de você puxar no flashback uns momentos certos pra cada emoção que ele tá sentindo. Por exemplo, antes você vê ele mais velho salvando a galera na plataforma de petróleo, e depois você vê ele mais jovem não salvando o pai, né? Vendo o pai morrer no tornado, né? Que, aliás, é a cena mais medíocre de Sam. Você entende por que ela existe, mas ela é muito ruim mesmo. Sabe o que eu acho? Acho que as pessoas não compraram a ideia de ele não salvar o pai ali, e o pai tem ido salvar você, o cachorro. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês salvariam Kevin Costner? Não! É a única pergunta. Uma mulher viveria em sã consciência se tivesse matado o marido daquele jeito que ela matou? A mulher tinha que estar piroquinha na cabeça. Lógico, ela matou o marido, né, velho? É que ela falou, cachorro, cachorro! O cara foi lá e, puta, se fudeu. Eu mandava um foda-se o cachorro bonito, cara. Não, e a questão não era o super-homem salvar ou não o pai. É que ele tinha que ter ido lá buscar o cachorro. Exato. Não dava tempo nem da galera perceber que ele tinha ido lá. Porque tava todo mundo olhando pros carros voando. É. Ele vai lá, pega o cachorro e volta. Ninja, ele é seu super-homem ninja, né? Pegar, eu acho que ele foi infeliz em escolher esse tipo de situação para fazer essa cena. Porque o que ele quer dizer é o seguinte, o pai refreou tanto ele, ao ponto até dele não deixar ele salvar a vida dele. É. Mas isso poderia ter sido, por exemplo, o pai teve um ataque do coração na... Que é original. Que no filme original, o pai teve um ataque do coração na fazenda. O pai poderia ter um ataque do coração na fazenda, ele fala assim, pai, eu vou correr com você pro hospital, sabe? Eu vou voar ao contrário e fazer o tempo voltar. Qualquer merda. E o pai fala assim, não vai fazer porra nenhuma e tal, não sei o quê. E aí ele deixa ele morrer. Aquela situação do tornado, tipo, se ele corresse pra salvar o pai, foda-se, quem não correria, entendeu? E aí, foda-se que você não mostrar. Mas tem mais a ver. O Dave falou a questão de terem escolhido Kevin Costner pra parar. Quando ele estende a mãozinha assim e faz a cara, balança a cabecinha assim, não, o cara fala, beleza, deixa ele. Já vai tarde, né? Coitado, o Kevin Costner mandou bem esse filme. Mandou, mas pô, mandou se fosse bem. Um velhinho mais simpático, a gente salvava. Se fosse o Harrison Ford ali, tu corria, né? I will find him! Eu acho que as pessoas sentiram falta, muita gente que é fã dos clássicos, do clima semicômico e tal, que era o Clark Kent fingindo que ele era um banana. Ah, mas aí foda-se. Entendeu? Aí que sentiu foda-se. Foda-se gigante. Mas nenhuma, esse filme... Não, mas eu acho que deve ter, porque esse filme, ele é a galera do Nolan, entendeu? Então ele é um filme mais pro estilo do Batman McGinnis. Caraca, se tem nem reclamando de piadinha, vamos falar da música, então. Porra, foda-se piadinha. Do Clark Kent atrapalhado, né, cara? Quadrinhos é uma forma de expressão cultural que demonstra como a sociedade está naquele momento. Como ela se enxerga. A sociedade está bem, você vai ter um tipo de quadrinho. A sociedade está mal, você vai ter outro tipo de quadrinho. O Super-Homem foi criado numa época ali perto daquela época que as pessoas pulavam da janela. Então você tinha que ter alguma coisa que tirasse da cabeça delas aquela situação. Tanto que o Super-Homem inicialmente era praticamente um cara de circo. Era uma porra ridícula, né? Ele não voava, ele pulava, o que é muito bem ilustrado no filme, que mostra que ele não voa, ele pula inicialmente. Isso eu achei legal. Ele pula e erra o chão, né? Exatamente. Exato. Agora, o fato dele ser contido, eu achei do caralho. Por quê? Gente, não é o Super-Homem. O Super-Homem vai ser o segundo filme. No primeiro filme, ele é um alienígena. É o Super-Boy. É tipo isso. Só que o cachorro, né, não ajudou. O cachorro não voa. Ele deu uma bicuda no cachorro. Falando sério, ele não é o Super-Homem. Ele é um alienígena que descobriu que, porra, legal, é o último da raça, que bacana, não sei o quê, e topou na porrada com um outro cara. Só. Ele não é o Super-Homem. Exato. Não é o Super-Homem. Ele é um alienígena que voa, que faz, acontece o caralho. Mais nada. Talvez as pessoas tenham ficado putas com o filme é uma merda, não é o Super-Homem. Não é. A ótica que todos nós crescemos de Super-Homem é o cadeirante lá que voa. Ah, puta merda. Eita. Cadeirante voador? Morreu, maluco. Não existe mais, não cabe mais aquele personagem na sociedade de hoje. Ficaria ridículo. Senhor Carl, o que você tá dizendo é justamente o que aconteceu em 2005, sei lá. O quê? Com o filme do Bryan Singer. Ele fez o Super-Homem antigo e não deu certo, cara. Exatamente, porque a sociedade atual não consegue mais conceber, e essa sempre foi a minha raiva do personagem, por isso que eu saí do filme achando ele tão maneiro. Ah, Super-Homem. O que que o Super-Homem faz? Praticamente o que ele quiser. Mas o Super-Homem se dedica a fazer o que durante o dia dele? Salvar gatinhos em árvores. Meu amigo, caguei pra árvore. Eu vou terraplanar essa merda inteira. e não vai ter mais gatinho, e não vai ter mais árvore, e eu vou fazer uma porra de estacionamento aqui, moro? Foda-se. Mas você tá confundindo a crítica que a gente tá fazendo ao filme. Ah, essa ideia, ninguém tá discordando de você sobre isso. O que a gente tá questionando aqui é que a trama do filme é boba. Mas é óbvio, puta... Aí, não, gente, não é aí, óbvio. Peraí. Aí a gente volta ao Batman. O Batman 1 é bobo. Então você tá dizendo que o filme é bobo. Mas eu nunca neguei que o filme é bobo. Eu não tô falando que o filme merece um Oscar por interpretação, cacete. Eu disse que é, na minha concepção, uma boa releitura do Super-Homem. Quem é bobo? A trama é o cara querer terraformar a Terra. É. É bobo? É bobo. Não achei bobo. Achei normal. Eu achei maneiro. Batistaca da galáxia? Porra, de foda. Mas não tem nada de instigante na trama. É isso que eu tô falando. Caralho, gente, cara, a trama não dá pra mudar, JP. A trama não dá pra mudar, cara. Isso é história em quadrinho, cara. Não vai tão... Você não pode ir tão fundo, cara. Tem nada a ver. Você não pode querer ir tão fundo, cara. Lembra algum tempo atrás? Algum tempo é foda, né? Alguns 15 anos atrás, que rezava a lenda que ia ter o filme do Super-Homem, e vai ter o filme do Super-Homem, e vai ter o filme do Super-Homem, e graças a Deus não teve o filme do Tim Burton. Do ia ser do Tim Burton com o Nicolas Cage, essa porra. Do Tim Burton, né? É. Cara, vê a roupa que o Nicolas Cage ia usar do Super-Homem. O Nicolas Cage é louco, né, cara? Não, olha só, você falou Tim Burton, já não leva a sério. Não tem nada a ver com o fato de ser quadrinho. O que eu tô falando é que os caras não apresentaram nada que te faça tentar imaginar o que tivesse acontecendo, o que fosse acontecendo. Então não tem nada de instigante na trama. Tem uma sequência de cenas de ação interessante, entendeu? Sim. Eu não sei que tipo de filme você tava procurando ver, cara. Porque Os Vingadores é mais bobo ainda e é ótimo. Porque é just fun, quadrinhos divertidos. Tudo é uma questão da expectativa do filme. Olha só, eu adoro um bom filme cabeça, mas tem filmes que você tem que entrar e... Ah, porra, mas isso aqui não tem pé na cabeça, meu irmão. Aceita. Eu não sei aonde que você tá vendo a trama do Superman tão mal feita assim. Se o Superman não pede uma trama instigante, uma trama maneira, vamos filmar também o Aquaman, vamos ver o filme do Aquaman maneiro. Não tô dizendo isso. Não tô dizendo que o Superman não merece a trama maneira, porque eu achei a trama desse filme maneira, porque achei que ela foi coerente com a pretensão do vilão, entendeu? Que era reconstruir o planeta dele do jeito que fosse. E essa é a trama do filme. Só que como é um filme de origem, essa trama tem que brigar com a origem dele por espaço de tempo com a origem do personagem, entendeu? Todo filme de origem, ele tem um problema com a trama. Até o Batman Begins, ele fica muito tempo na origem dele e aí, de repente, alguém fala assim, ih, galera, a gente tem que criar uma trama aí pro Batman. Não, e a motivação do Zod de ir atrás do Super-Homem é válida, não é simplesmente por vingança ou porque é o filho do cara. Não, ele vai porque o Super-Homem ou o Kal-El, como vocês queiram chamar, o Homem de Aço, ele tem algo precioso pro Zod. É, isso é legal. Né? Era algo que era importante pra ele cumprir a missão dele. Exato. Né? Que resume o que eu tô falando. É. Quando esse filme passar de novo na televisão e ver que tá passando, eu não vou parar pra ver, cara. Ah, mas eu vou. Eu vou parar pra ver, vou pegar pipoca, vou botar no máximo, vou gritar. Você vê a Ameaça Fantasma toda vez que passa, não que eu vejo, sei. Não vejo, não. I will find him! Eu tô entendendo, de repente, que o JP tá falando é o seguinte, já que a gente vai pegar um personagem da década de Blau e transformar ele atual, tirar toda essa coisa, enfim, engomadinha do primeiro filme, então, cara, vamos mudar pra uma parada muito foda. E eles, eu tô entendendo que o Jovem Nerd falou que você briga com a questão da origem com uma nova releitura, mas eu tô entendendo que o JP tá falando, pra mim, o filme, ok, não teve esse problema, mas poderia ter sido um pouco mais ousado, poderia ter sido um pouco mais... O filme não me encantou em porra nenhuma. É isso aí que o amigo tá falando. O filme não me encantou em porra nenhuma, não me trouxe nada de novo. É isso que eu tô falando. Cada um tá falando uma coisa e o que o Sr. K tá falando, que não é o Superman, realmente foi uma crítica de várias pessoas que eu vi nas redes sociais aí reclamando. Na verdade, nem tão reclamando, mas falando o seguinte: é um excelente filme, mas não é o Superman. É isso é o que eu tô relatando que eu vi muita gente escrevendo. Olha só, peraí. Na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, Super-Homem é um personagem que nunca teve um roteiro foda, exatamente pela dificuldade de botar um alienígena, praticamente um semideus, que vive num mundo de papelão. Todos os roteiros do Super-Homem, se você for pegar, não tô dizendo filme, tô falando história em quadrinhos, vão lembrar que isso é um filme baseado no personagem de história em quadrinhos. Todos os roteiros são bobos. A grande dificuldade do Super-Homem é que ele era um personagem que foi criado para exemplificar o melhor do mundo, o melhor da raça humana. Inclusive, ele é tão bom que só se ele fosse alienígena para ser assim, tá? Beleza. Porém, eu acho, na minha humilde opinião, que é um erro que as pessoas vão ao cinema querendo ver aquele personagem numa época que hoje em dia já não é mais. Não tem como ser mais aquilo. O Batman, quando começou, era um detetive. Depois ele se tornou um psicopata. E aí você pega o Batman, Cavaleiro das Trevas, cara, ele é um psicopata, total e completo. No próprio filme, quantos policiais morreram naquela perseguição? Mas o Batman não mata. Sim, mas não é mais aquele Batman, entendeu? Ah, o Super-Homem não é o Super-Homem. Peraí, a gente tem que definir o que é o Super-Homem. Super-Homem não é um alienígena que veio pra Terra, viveu escondido e aprendeu a ser, entre aspas, humano e vive escondido na sociedade? Uhum. Cara, o Super-Homem é isso. Agora, tem gente que vai querer ver o Super-Homem, porra, o campeão dos frascos e comprimidos. Tem gente que vai querer ver o Super-Homem, irmão, porra, na boa, eu faço o que eu quero. Tem duas histórias do Super-Homem que eu acho espetaculares. Na verdade, são três coisinhas. Espetaculares. Primeiro, entre a foice e o martelo. Ah, sim. Excelente. É excelente. Se o Super-Homem caiu no Kansas, por 12 horas ele não caiu na Rússia. Se ele tivesse caído na Rússia, o que que teria acontecido? Isso, na década de 60, exatamente. Mano, é de arrancar os cabelos, é lindo. Porque aí você para e pensa, tá, tudo é uma questão de criação. Tudo. De novo, mas só te interrompendo. Aí tá uma trama maneira. Mas aí não vende, né, cara? Não vai vender, exatamente. Aí não vende no cinema, cara. Imagina um filme onde o Super-Homem cai na Sibéria, é criado pelos militares e vira uma bomba humana e explode nos Estados Unidos. Olha só. Tô falando que tinha que ter filmado isso, eu só tô falando, tá aí uma trama maneira, diferente. Mas então... Que não é uma trama maneira. Mas então, é isso que eu tô te falando, JP. Foram pouquíssimos roteiros que foram bons, todos os roteiros de historinha do Super-Homem, é um universo fora do universo do Super-Homem. Cara, olha só, os filmes do Super-Homem sofreram com tramas terríveis até hoje. Pois é. Não estou incluindo os clássicos não que só, todo mundo ama. Não só com tramas terríveis, como, na minha opinião, com falta de ação. O Super-Homem é o cara mais poderoso, teoricamente, exato, o herói mais poderoso de tudo, e não faz nada. Esmaga a mão dos Sucrilhos, levanta uma ilha e não dá uma porrada, cara. É só isso que ele faz. O Super-Homem é um personagem complicado tu botar em ação. Exato, cara. Mas esse eu achei que desafio dos eu achei caras, que eles foram bem sucedidos nesse filme, cara. Eu achei que eles foram bem sucedidos. Eu achei exatamente, porque olha só, no primeiro filme a trama é. Até mais da metade do filme não tem trama, porque é só origem, entendeu? Só origem. Super-Homem salvando pessoas, pegando. Aliás, isso é uma coisa da era de ouro, do Super-Homem ser um herói urbano. É isso que as pessoas queriam ver naquela época. O super-herói combatendo crime, etc e tal, não sei o quê. Se você colocar em um escopo maior, você vê o Super-Homem que poder de um deus pegando ladrão de banco e tirando gato do alto da árvore. É ridículo. É ridículo, cara. Super-Homem, meu gatinho está na árvore. Ah, é, senhora? Vocês não lembram? Não tem mais árvore, não tem mais gato, não tem mais vovó. Foda-se. Vocês não lembram então do Super-Homem 2, né? Puta que pariu, lembro. Calma. Choro de tristeza, vou até dar uma cabeça. Então, ele é muito ruim, eu vi ele esse ano, vi duas vezes. Pra ser ruim, tinha que melhorar muito. Só que na época foi foda. Porque puta que pariu, na época tu tinha 8 anos de idade. Então, porque tinha ação. Não, mas olha só, presta atenção. A trama do primeiro filme, depois da metade do filme, que descobre que o Lex Luthor quer jogar um míssil, ele rouba um míssil nuclear e ele quer atirar o míssil nuclear na falha de San Andreas pra que São Francisco e adjacências virem uma ilha e ele venda essa merda de algum jeito. Olha que trama maluca, entendeu? Então a maior ação do filme é o Super-Homem pegando 2 mísseis nucleares e jogando pro espaço. O segundo filme é o Zod querendo conquistar o mundo e aí porradaria de kryptoniano na Terra. Porradaria! Com aspas, porradaria! A Lois Lane dá um soco na cara da mulher, cara. A Lois Lane mata a mulher, aliás. Não, ninguém morre, eles caem num buraco infinito. Ah, mas não, morre. Só que né, no cara? Segundo filme não tinha tecnologia pra fazer uma porradaria foda. Exato. Mas é porradaria direto, tem a guerra lá de sopro, tem a peruca do velho voando, cachorrinho poodle saindo voando. As pessoas acham que o Zod matou o Super-Homem e elas vão linchar o Zod, cara. Pega um pedaço de pau. Vamos lá, aquele poderinho é perfeito, né? E o cara dá uma soprada e sai todo mundo voando. E aí, cara, pra você ver como é filme de criança, o cara, no meio dessa confusão, na briga de super seres na cidade, o cara vai lamber um sorvete e o sopro joga a bola de sorvete na cara do outro maluco que tá do lado. Desculpa te falar uma parada, mas esse Super-Homem de agora também é filme pra criança, cara. Não é, cara. Não é. Mas não é mesmo. É, sim. Não é, cara. Claro que não é, cara. Você acha que a criança tem saco de ver? A criança, nessa hora e meia que vocês estão batendo palma aí do começo, de origem e valores, a criança tá se enforcando, mano. Ah, tá correndo pelo cinema, entendeu? Mas aí que tá, aí a parte final não, é a parte que agrada a criança, cara. Não, porque a criança vai... Então, peraí. Então é um filme pra família. Vai levar a criança. É, pra família, é pra família. É pra família que não tem sangue, nem sexo. Peraí, olha só. Quer ver um filme que não é pra criança? O Watchmen, meu irmão. Sim. Não, mas não é. Não, o Watchmen não é pra ninguém, né? É ótimo, você fecha o cinema, que o filme é uma merda sem fim. Bom? É bom? Caralho! Você tá maluco? Quem falou que é bom que a gente vai te conectar agora? Não, olha só. A gente leu o quadrinho, a gente sabe muito bem a densidade do ótimo. Mas você pega aquilo e coloca numa tela de cinema, não dá pra reproduzir, brother. Não dá. Tem que ser um filme blockbuster pra todo mundo ver, que no caso não dá pra todo mundo ver. Mas não é um filme ruim, cara. Não é um filme ruim. Muito ruim, cara. Sim, Siri, então. Nem a história em quadrinho, nem o filme são pra criança. Não, isso é verdade. O que eu quero dizer é o seguinte, esse Man of Steel, mais compenetrado, tereré, não sei o que, mais pensando na vida, mais não sei o que, pode ser que a criança demore pra se interessar e só no final que tem a cena que ela vai gostar, entendeu? É, ela não tá muito interessada em ver o super-homem pensando se ele deve agir ou não. No outro filme, super-homem, tinha aquelas sequências enormes dele salvando criança que cai na catarata de Niágara. Eu acabei de te falar que eu quando criança, eu levantei do cinema. Mas eu não, cara. Eu adorei. Você tá chato, você era velho desde criança, cara. Agora vamos pra terceira parte do filme, que talvez seja a que maior geradora de polêmica, né? De divisão de gostos. Vou embora. Alguém assume aí, meu irmão. Não é a terceira parte, vocês não gostaram, não é isso? Vocês não. Falaram que virou videogame, caralho, tudo? Exatamente. Assim, na minha opinião, eu tava gostando do filme, e eu tinha ouvido falar tantas opiniões diferentes que eu falei assim, pô, vai ter alguma coisa vai acontecer que eu vou achar uma merda, né? Que até agora eu gostei do filme, sei lá, 3/4 do filme eu gostei. E aí chegou a terceira parte, eu com muito medo, de repente... Pra mim, e eu boto em negrito e itálico, o filme brilha a partir daí. Brilha! Caps lock. Mas é pra mim, então eu acho que as pessoas têm um filtro no cérebro e o filtro é feito de coisas que elas viram, testemunharam, leram, cresceram, coisas que elas almejam e esse filtro passa ou não passa, entendeu? E o meu filtro passou. E às vezes o filtro das outras pessoas não passou. Tem falhas? Tem. Eu sei que tem. Porque eu também, eu não sou um cara que esquece tudo. Que parece, já vai na linha de tudo. Que parece o quê? Ele não gosta de Prometeu. Exatamente. O meu filtro de história em quadrinho, ele é muito mais light do que o meu filtro de ficção científica, por exemplo. Eu vi muita gente falando, até meu amigo Afonso Solano, o Super-Homem é um filme de ficção científica, muito mais do que um filme de herói, né? É. Mas aí eu fiquei pensando, mas será que as pessoas estão achando isso porque tem naves e tem uma invasão alienígena e as pessoas não estão acostumadas a ver esse tipo de coisa num contexto de filme de super-herói ou do Super-Homem mesmo e tal? Mas aí eu lembro que o Super-Homem, ele, na Era de Ouro, ele era um herói urbano, aquele negócio que eu falei já, né? Pegar bandido, ladrão de banco, essas coisas e tal, não sei o quê. Depois, o Super-Homem, ele foi se transformando... Quais são os desafios para o Super-Homem, né? Ele é um herói cósmico. De muito tempo pra cá, ele é um herói cósmico. Então, quem lê o Super-Homem sabe que ele enfrenta alienígena, monstro, magia e o caralho, e todo tipo de ciranda de acontecimentos de história em quadrinho que o nego mistura tudo nessa porra, né? Então, eu tô acostumado a ver o Super-Homem enfrentar uma nave espacial alienígena. Talvez as pessoas não estejam, em geral, acostumadas a isso porque você nunca viu isso num filme do Super-Homem. Você viu ele basicamente fazendo o papel de um herói urbano, né? Lidando com bandidos, com Lex Luthor, com não sei o quê. O máximo é o Zod, que é um kryptoniano que veio no segundo filme e tal. Mas é muito urbano, é muito pé no chão. Eles chegam sozinhos, né? Eles saem da Zona Fantasma e não tem tecnologia, não tem porra nenhuma. São só eles contra o cara. E aí, quando eu vi naves voando ao redor de Metrópolis e o Batistaca cósmico batendo... Bah! Bah! Galáctico. Exato, o Batistaca Galáctico. Eu não achei estranho, isso não me causou estranheza. Eu achei familiar pra um cara que gosta de quadrinhos, entendeu? Eu não sei se vocês tiveram a mesma opinião ou não. Não. Sim, minha estranheza não teve nenhuma. Também não estranhei nada, não. Ah, então tá bom. Encerra por aí. Eu achei ruim ter as naves, eu achei até maneiro as naves. Achei meio sem lógica com eles, com aquela tecnologia toda, fazer aquele mise-en-scène na entrada. Qual mise-en-scène? De ficar transmitindo pra TV e o caralho. Ah. Aí depois volta. Aí depois volta a luz, volta tudo. Eu sei. Sempre tem que ter isso na invasão alienígena, né, cara? Eu particularmente gostei dessa sequência, tá? Porque, como eu falei, é a porra de um cara cara super, ultra, hiper poderoso que vive numa merda de um mundo de papelão. Sempre achei ridículo, cara. Eu nunca consegui gostar de Super-Homem exatamente porque ele tampava na porrada, aí batia, aí quicava numa paredinha. Aí batia, quicava outra paredinha. Caceta, puta que pariu. Isso não ficou meio esquisito, piegas? Já que ele... Tanto de gente que ele matou. Mas, gente... Para de jogar as mortes nas costas do Super-Homem. As de Metrópole, não. Mas a de Pequenópolis, sim. Não. Ele taca o Zod no posto de gasolina e explode tudo. Mas ele não é o Super-Homem ainda, esse que eu falei lá. E o cara não sabe lutar, cara. Ele tá fazendo o melhor que ele pode ali. Mas esse é o cara que não salvou o pai, não é isso? Mas ele mudou, bicho. Mas ele mudou. Mas o Zod pode matar todo mundo, cara. Calma, mas o que eu queria dizer é isso. Chega no final, ele fica enfurecido porque vai matar uma família. Não é isso. Ele não matou o Zod. E, aliás, muita gente não gostou. Ah, o Super-Homem não mata, ele matou. Primeiro, o Super-Homem já matou nos quadrinhos. Matou o Zod nos quadrinhos na época do John Byrne, já matou o Apocalipse nos quadrinhos, então o Super-Homem mata sim. Então não vem essa coisa que o Super-Homem não mata. Aí eu vi muita gente criticando assim: ah, o Super-Homem deixou a cidade inteira virar uma cratera, matar 50 mil pessoas, e depois na hora que foi matar uma família de 3 pessoas, ele, ai meu Deus, não pode. Aí não, né, gente? Não é isso que ele tá falando ali no filme, né? O cara. É simbólico. O cara chega. Ele falou assim: eu não vou parar. Exato. Eu vou matar todo mundo. Exato. Eu vou fuder todo mundo. Eu vou usar supositório de cocaína. Vai ser uma merda do caralho. E aí o Super-Homem falou: chega nessa porra. Porque a família simbolizava o ser humano, a raça humana. A Liza Minnelli chegou e falou que pra cada um que ele salvasse, eles iam matar 1 milhão. Uhum. E ele não deu o xilique. Ah, cara, mas aí ele era bravata de guerra. É, porra, ele tá bom, então tá bom. Eu vou salvar aqui. Venhamos e convenhamos. Eu não tava afim de matar todo mundo pura e simplesmente. A ideia que me passou era: vamos ter uns animais aí de pets. Os que sobreviverem serão nossos pets. Não, eles iam matar todo Porque mundo, Porque se realmente a ideia fosse matar todo mundo, amigo, era começar a voar e atravessar prédio. Não, eles iam matar todo mundo porque eles estavam mudando a atmosfera. É, eles estavam na vibe de matar todo mundo. Eles queriam matar todo mundo. O que eu quero dizer é: vamos matar todo mundo com tempo pra caralho, que a gente vai refazer a atmosfera, o cacete. Não, vamos matar todo mundo pra agredir o cara pela sacanagem de matar todo mundo, é começar a atravessar prédio. Então, mas aí esse momento que eles começam a atravessar prédio já é o momento em que o Zod falou: você tirou a minha alma. Eu queria reconstruir Krypton e você destruiu a máquina pra reconstruir Krypton e eu não tenho mais povo. Eu fui feito pra defender o povo de Krypton e eu não tenho mais povo. E aí no final ele fala assim: eu vou matar você e vou matar todo mundo, mano. Porque foda-se, acabou pra mim, entendeu? Então, e ele fala assim: essa luta vai terminar com ou você ou eu morto. E aí aquele... chega do Super-Homem, foi aquele simbolismo dele. Eu vou matar um por um, maluco. Nem que seja aqui, ó. Matando essa família, eu vou começar com esses, quer dizer, vou continuar com esses e depois é o resto. Então... E olha só, eu acho que era a família do Morrinder, hein? Podia ter deixado, pelo menos essa. Nossa, o que o Super-Homem falou foi: chega, entendeu? Não foi pra salvar aquela família, foi pra salvar todo mundo, cara. Porque o cara ia matar todo mundo. Exato. Cara, exato. Olha só, velho. Olha só. A cidade tá destruída. E ele chega e dá um beijinho na Lois Lane. Ah, ok. Era Amy Adams, cara. Isso foi anticlimático pra caralho. Era Amy Adams, cara. Era pra ele sentar e chorar e falar: meu Deus, o que fizemos? Eu sei que foi bem anticlimático isso. Eu também concordo com você. O cara ficou excitado com aquela destruição, velho. Supositório de cocaína mesmo. Isso, cara. Não tem outra explicação, cara. I will find him! Eu sei que a Lois Lane é um grande problema desse filme, eu sei. É, ela, é um grande problema. Primeiro que ela tem um superpoder que ela não falou, mas ela tem, que é teleporte, né? Isso! Ela consegue estar em todos os lugares que ela tem que estar. Ela é um plot device, como as pessoas chamam, que foi muito forçado, jogado goela abaixo das pessoas. Porque, assim, ok ela ter tido uma importância, porque ela foi a pessoa que descobriu quem era o Super-Homem. Aliás, parabéns pela primeira Lois Lane que realmente faz alguma reportagem significativa que a gente entende. Ela descobriu que era o Super-Homem, parabéns. Sim. Em 2 dias. Tchau, FBI, a CIA. Ninguém descobre, né? Não, você não vê tanta coisa no Fantástico que eles descobrem? Que a polícia não descobre. É, realmente. É. Ninguém pensa em dar um pulo no câncer. É, exato. Tudo cai na fazenda ali dele, né? É. Nas redondezas. O FBI foi na fazenda levar a Lois Lane. Foi. É, mas depois não pensa em voltar lá pra ver se ele tá. Não, para. Que isso? Por exemplo, por que ele levou a Lois Lane no nave? o Zod. Traz a mulher também. É isso, cara, isso é demais. Caraca, eu tenho uma explicação. Ah, mas também, nego, tá. Vocês estão querendo implicar com um filme de bobeira. Olha só, o repórter lá do site de fofoca falou no Jornal Nacional lá pro William Bonner. A Lois Lane, que sabe quem é o Super-Homem, pergunta pra Lois Lane. Tu acha que o Zod não tava monitorando? Então. Ele, ó, oh, beleza, Lois Lane, vamos lá. Ah, essa aí é Lois Lane, traz pra cá. Não, mas... Vamos ler a lente dela, da mente dela, pô. Até aí tudo bem. Então foi por isso que o Zod trouxe ela pra nave. Ela falou, ah, desculpa, porque mexeram na minha cabeça. O Super-Homem falou, na minha também. Então, esse que é o problema. Se ele tivesse pego a Lois Lane, ó, vou monitorar a tua mente pra descobrir mais sobre o Super-Homem, ok. Mas ele pegou o Super-Homem e monitorou a mente dele também, cara. E aí ele fudeu, não precisava dela. Foda-se ela. Pô, mas aí você tá sendo também um vilãozinho de meia tigela. Quem te garante que ele ia conseguir ler além a mente do Super-Homem? Ah, então ele queria bater um com o outro. Não, né? Cara, às vezes ele não... Às vezes... É uma criação mental. Caraca. É, exatamente. Às vezes ele não conseguiria ler a mente do cara e teria que ler a dela, ou às vezes usar ela pra... Ela era a mostra de controle. A mulher tava ali de bobeira. Né? E era Amy Adams, cara. Bota pra dentro. E peraí, rapidão, cara. Aí ele tá em perigo, tal, não sei o quê, eles estão lá dentro do Zod, se entregou. Dentro do Zod não, olha aí, Vacilo. Dentro da nave do Zod, eles estão lá, porra, em perigo. O cara tá com aquela chavinha, maluco, que enfim, tudo quanto é buraco que tem das naves, enfia aquela chave, né? É o USB lá de Krypton, é. É bagulho pra fazer ligação direta, né? Aquela bicha, chave bicha. Aí ele chega e entrega pra mulher, velho. Ó, segura que deve estar mais seguro contigo. É porque no uniforme dele não tem bolso, cara. O dela tinha. I will find him! Outra coisa que não faz sentido, né? Eu critico o filme nesse ponto também. É assim, ele vai naquela nave e aí encontra o fantasma do pai lá, computadorizado, né? Isso eu achei meio chato. Ah, mas ok, isso no outro filme chega também de Russell Crowe, né, cara? Não precisa tanto assim de Russell Crowe. Aí o Russell Crowe... Malobrando era mais assim, respostas prontas. Não, mas tinha uma interação. Ele perguntava coisa e ele respondia. Rolava uma inteligência artificial. Mas olha só, ele chega pro Russell Crowe, oi, vou te contar quem é você, tararé, não sei o quê. E olha só, esse uniforme tem o... Esse aqui ou não, uniforme da nossa casa, né? A casa El, e isso aqui significa esperança, e ele vai e veste o uniforme. E por quê, né, cara? Não, ok. Mas gala. Aí passa, cara, é super-herói, tem que ter um uniforme. Mas, então, na história dos filmes originais, tinha por que ele usar isso, porque era super-herói. Ele, pra ser um super-herói, precisava de uma roupa. A mãe dele vai lá e faz a roupa. É, mano, caraca, cara. Mas tu queria o quê? Que o super-homem lutasse meio milésimo de segundo com calça jeans e camisa xadrez e depois passasse o resto do filme pelado, lutando com os caras? Mas calma aí, olha só. Deixa o uniforme. Passa o uniforme, passa. O que não passa é o seguinte. Aquela nave tava enterrada lá há 20 mil anos. Ela era uma sonda dos antigos kryptonianos. Como é que tinha o uniforme da Casa El ali dentro daquela nave? Ué, quem diz que a Casa El não tem 20 mil anos? Porra, cara! É isso mesmo? Ele tá com uma roupa de 20 mil anos? Cara, olha só. Tinha um seriado chamado Super-Herói Americano. Que o cara acha uma maletinha com uma roupinha e um manual de como voar. Podia ser o caso, cara. Ah, cara, então, isso foi uma trapaça descarada do roteirista. Posso dar uma trapaça? Você reparou que aquela roupa, nem do Zod, nem dele, rasgam? Ah, sim, claro. Nos quadrinhos tem uma explicação pra isso. Sim, é um tecido kryptoniano fodão. Não. Ele tem um campo de força de poucos centímetros em volta dele. Ele tem... É, a força dele é chamada telecinésia tátil. Tudo bem. É, exato. Tô falando sério. O que não explica a capa, né? Mas tudo bem. É, tudo bem. Inclusive, eu achei excelente aquele golpe da capa, hein? Golpe da capa? Que o Zod pega ele pela capa, gira e vuvuta. Foi bom, né? Foi bom. Achei excelente. Capa não serve pra nada. Mas tudo bem. Será que aquela roupa não foi feita pra ele naquele momento? Uma impressora 3D. Pode ter sido. A gente pode acreditar nisso e deixar passar. Por que não? Pode, pode. Perfeitamente plausível, né? Boa, bom, com o Prometheus a gente pode achar que o geólogo estudou na Unip também, né, cara? Que merda. Porradaria em Smallville, eu já achei foda pra caralho. Eu tô, ok, não tô questionando, ó, o super-homem sai rebocando o cara dentro do posto de gasolina, explode coisa, ok, ele não mediu as consequências ali. Ele tá ainda virando o super-homem, ele tá entendendo... É a primeira vez que ele luta com o cara à altura dele, a altura, né? dele, exatamente. Que ele pode... Qualquer cara, na verdade. Né? É, exatamente, a primeira vez que ele vai dar um soco de verdade em alguém, né, cara? E aí, eu achei muito maneiro ter a referência ao gigantão e a mulher lá. Ursa. Que é a Ursa, é... que ela não se chama Ursa nesse filme. Nesse filme ela se chama... Fedora, não é Fedora, cara. Fiora. Como é que é? É Faorola, sei lá o que é. Faora. Faora. Faora. Exato. E, cara, eu vou te dizer, essa mulher roubou a cena, cara. É engraçado. Nossa. Que em Krypton todo mundo tem um, né? Kal-El, Jor-El, e aí é Faora. E aí tem Zod. Zod, exato. Cara, mas eu achei ela roubou a cena. Golpezinho de Dragon Ball Z, mini teleporte, muito legal. Ela era mais sinistra que o Zod, na minha opinião. Ela é. E aliás, ela, que no primeiro filme, no filme do Zod original, o Zod era arrogante, né? Ele era o cara arrogante. E nesse filme, não. O Zod, ele tem um cara com propósito e ela era a arrogante. Eu senti falta dessa soberba do Zod. Sentiu falta do Neil Before Zod. Era um personagem mais carismático. Mas eu gostei desse... Eu adoro o Zod original, mas eu gostei bastante desse Zod. Ele é diferente, né? Mas eu achei que ela fez um bom papel de soberba, assim. Ela ficava deixando os caras dar tiro na cara dela, sabe? É, andando não. Devagarzinho pra cima dos caras. Pá! Tipo assim, cara, você é um super ser. Pra que você tem que se provar, sabe? Matando essas formigas, né? Mas ela queria matar as pequenas formigas insignificantes. É, ela era... Assim, porque o Zod tinha até a desculpa de... Eu fim, justifico os meios, eu vou destruir o planeta inteiro pra salvar a minha raça. Ela tava fazendo pelo prazer da coisa. É, ela queria... Ela era cachorro louco. Exatamente, exatamente. Muito maneiro. A armadura dela era maneira pra caralho, design foda. E toda vez que ela pulava do alto em direção à câmera, ela fez umas 30 vezes isso. Era muito maneiro, cara. É, pulou em cima dos aviões, foi bem foda. Eu acho bem maneiro, cara. E o gigantão ficou pouco tempo, né? O que aconteceu com ele? Eu não lembro. Ele foi massacrado. Pelo foi massacrado? Ou ele fugiu, sei lá. Fugiu. Cara, eu não gravei nenhuma cena do gigante. Eu só fiquei realmente... Ele deu as porradas no super-homem, mas ele, assim como o gigante do outro filme, não tinha personalidade. Ele era só um kryptonino gigantesco. E fica até a dúvida se é um cara ou um robô de tão grande, né? Não, é, exatamente. Porque nenhum outro kryptoniano é tão grande, né, cara? É. Eles ficaram com vontade de botar a cara dele parecida com o Vin Diesel, mas depois se arrependeram. Não, aparece a cara dele? Aparece dentro da nave. Ah, é? Eu não lembro de ter também visto. Não lembro. Eles estão andando assim, ele é o último da fila. O cara joga um trem, joga uma locomotiva no super-homem. É muito bom, cara. Você vê o trem voando pra cima do cara, é muito bom. É muita destruição, cara. Não, e quando eu vi o trailer, eu falei, caralho, o que os caras vão fazer lutando em Pequenópolis, né, cara? Mas faz sentido, né? Eles foram lá atrás da navezinha do garotinho. Eu ainda senti falta dos outros kryptonianos, do jardineiro, do médico, entrando na porrada. O jardineiro podia arrancar todas as árvores dos Estados Unidos, cara. Entendeu? Isso é uma loucura. Exame de sangue, tirava o sangue de todo mundo, sabe? Porra, tinha que botar essa galera pra porrada. Não, não faz sentido. Mas isso. Ele tava operando as máquinas, cara. Essa que mané porra. Máquina, cara. Ah, que mané máquina. Tava operando lá. Pô, estaciona a nave, sai todo mundo, come o planeta na porrada e volta, bicho. Ele achava que ele podia dar conta do mas cara. Mas olha só, o planeta não estava oferecendo resistência a eles. Exato. O único... As naves, os aviões do exército, o tanque... Nada, isso não fez diferença nenhuma, cara. O que tava dando problema pra eles e que eles não sabiam era o super-homem. Que eles acharam que não ia dar nada. E quando chegaram lá, o cara ofereceu resistência. Tanto que eles mandaram. Manda a Trinity, manda esse gigante e isso tá tranquilo, resolveu o problema. E aí, tipo, os melhores soldados, e não deram conta. Tanto que depois foi o próprio Zod lutar com o cara que é o militar motherfucker de Krypton. Mas ele foi porque só sobrou ele, né? E o exército, resistência, eram dois generais, um jipe, um tanquezinho, um metigel e um helicóptero. Não é, nunca né, vi cara? Exército. Cara, o exército americano no filme era isso. Acho que era jogar uma bomba nuclear em Metrópolis, cara. Aonde? Mas muito porra. Cara, é o que eu não posso falar que vão negar meu visto. Mas por muito menos, né, não faz isso. I will find him! Eu achei muito maneiro quando o Zod, né, ele fala que eu sou o soldado perfeito, sou o Leônidas de Krypton, caralho. Meus sentidos todos vão se aprimorando pra ser o melhor guerreiro possível, né? E aí você demorou a vida inteira, eu faço isso em 18 minutos. E aí ele, né, consegue dominar lá os sentidos dele, de visão e audição. E aí no final ele aprende a voar. Em 18 né, minutos. E aprende a expandir a áurea protetora, sei lá. Tanto que ele tira a armadura, né? É, tira a armadura pra voar. Cara, esse momento eles perderam do filme ser épico. O quê? que se quando ele tivesse tirado a armadura, ele tivesse com uma gola em V, ia ser foda pra caralho, cara. Homenagem, né, cara? Ia ser foda. Cara, eu achei a briga dele com o Zod. Eu já tinha achado foda a briga em Smallville. Eu falei, cara, não tem mais dinheiro pra fazer mais nada. E fizeram uma puta briga que me deu vergonha. Vergonha de Matrix Revolutions, que tentou fazer uma briguinha de super seres numa cidade. Vergonha, rapaz! E finalmente eu vi, cara, sabe por quê? Porque eu adorava o filme do Zod, antigo, porque ele era o cara que tinha o mesmo poder do Super-Homem. Então era a briga de super-ser. E eu ficava falando assim, cara, um dia vão refazer o filme do Super-Homem, vão botar o Zod finalmente, que eu achava que ia ser a sequência do Superman Returns, que não teve sequência porque foi, né, uma bosta. E eu esperava que a sequência do Superman Returns, agora eles vão botar o Zod e eu vou ver uma briga de super-seres com os efeitos especiais de hoje em dia, vai ser do caralho. Porque na briga de Metrópolis do outro filme, eles destroem a cidade, a antena do Empire State, destroem uma janela de concreto que tava numa construção, explode uns carros e só pras pessoas. E um sorvete sai voando. Esses são os danos de... A peruca do cara. A peruca do cara, exato. Os danos de Metrópolis. Eu falei, cara, já imaginou? Porque, cara, nos quadrinhos você vê essas coisas, prédios sendo destruídos toda hora. Se você pegar aquela série Marvels, que do Alex Ross, você lembra dessa série? Claro. Que era o fotógrafo, era todas as crises de Marvel sobre a visão de um fotógrafo, não dos heróis, né? Você vê quantas vezes Nova York é destruída, porque eles vão botando todas as sagas clássicas da Marvel, Namor invadindo a parada, vem a mega onda e varre Nova York, vem Galactus montando parada pra devorar o mundo em cima do edifício Baxter, vem, cara, é invasão alienígena todo dia, tipo assim, qual é a invasão alienígena da semana, entendeu? É o seguinte, segunda, terça e quarta tranquilo, quinta você sabe, né, que exato, né, cara? Quinta-feira é dia de cu, quinta-feira é o dia de que, ó, ninguém sai de casa que vai ter uma invasão alienígena. Exatamente. Então, cara, eu que estava esperando há muito tempo ver esta briga apoteótica, cara. O que aconteceu pra mim foi o seguinte, virou a porrada pela porrada. Ah, ok, tava defendendo, não tava. Se o Zod, bicho, entrasse numa de cumprir o que eles falaram, ó, pra cada um que você vai salvar, a gente vai estar 1 milhão, e começasse a matar geral. E aí o super-homem falou, cara, ou eu paro essa merda, vai morrer mais gente, mas pelo menos não vai morrer o mundo inteiro. Cara, ele devia matar todo mundo, e o super-homem, no desespero, sem treinamento, iria fazer alguma coisa. Cara, ficou uma luta de MMA, entendeu? Com a galera morrendo e eu assim, porra. Mas olha okay. Só, Andrés, você é um cara que você não joga videogame online, né? Jogo Battlefield. Então, você fala assim, eu vou destruir a base, mas tem um inimigo aqui e você vira as costas pro inimigo, você toma tiro e morre. Mas eles eram 3, cara. No final não era mais. No final era só ele. Jovem Nerd, o cara é um general. Ele não pensa como você, ele não pensa como eu. Ele tem um pensamento militar. Não. Ele vai desestabilizar o inimigo dele, na cara. Porradaria, você tá esquecendo o filme. Na hora da porradaria, ele fala que já tinham destruído a nave que ia terraformar o planeta. E ele falou, se você destruir... Não, não destrua essa nave que você vai destruir Krypton, entendeu? E ele destruiu a nave. Sim, aí ele falava, agora que você destruiu a esperança de destruir Krypton, eu vou matar todos os humanos que eu consegui. Eu vou matar você. Ah, que você? Ele você sai... roubou minha alma. Ele é general, ele dá um coxiguruma no super-homem e sai correndo e mata... Caralho. Olha só, naquele momento, ele era vingança pura. Foda-se, acabou meu mundo, eu vou te matar. Eu entendi, mas ele não pensou que sendo um general... Caraca, ele, cara, deixou a coisa chegar naquele ponto, entendeu? Mas, caraca, é não, tu acabou a estratégia, maluco. Agora é morte. Cara, nunca teve estratégia. Essa questão, o Zod e a galera lá nunca pensaram friamente, falou, cara, o cara tem o mesmo poder que a gente, ele pode parar a gente, o que a gente vai fazer? Manda um cara pra Paris, ninguém se importa com o francês, manda destruir aquela merda inteira, e ele não vai saber o que fazer, sabe? Fica... O Zod de 1980 pensou nisso. Ele falou assim, ele tem uma fraqueza, ele se importa com as pessoas. É isso. Vamos botar pra fuder as pessoas. É isso. Teve muita gente falando que faltou ele se importar com as pessoas na hora da briga da cidade. Eu, particularmente, gostei, porque tem duas cenas que eu olhei com calma e falei, caralho, o cara explodiu. Juro, tem umas cenas que eu não lembro se é o Zod que passa ou o Super-Homem, não sei, que ele é jogado, e tá um carinha assim, correndo e... Explode. Então, por um lado, você tem que pensar que ele salvou o mundo inteiro destruindo as máquinas. Cara, é uma ilusão achar que o Super-Homem tem como impedir que as pessoas morram. Mas eu acho que as pessoas sentiram falta de ter uma cena que no meio da porrada, ele vai e salve alguém, entendeu? Não é isso, não. Ele salvou os militares. É a motivação. Pra justificar aquela destruição toda, o Super-Homem de não se importar em, enfim, matar mais gente, cara, eu vou ter que matar esse cara então, assim, antes que ele mate mais. É isso que aconteceu. Lá em Smallville, seria, eu acho, até mais justo se ele pegasse aquele helicóptero que tava caindo com o maluco que fez Oz, o coronel, se ele salvasse aquele helicóptero. Porque no final das contas, o helicóptero tá girando que nem uma barata com 2 litros de inseticida na cabeça. Vem girando, pá, caiu no chão. O cara chega, tira o headphone e sai pronto pra lutar. Não, o que eu gostei mesmo não foi ele sair. O que eu gostei mesmo foi ele despejar 15 tiros de 9mm na mulher. Não deu nada. E o que ele faz? Pega a faca. É, o cara vai morrer com honra, maluco. É isso? Não, peraí. Vai morrer com honra? Não. Vai morrer com honra. Você fica em pé e fala, tá bom, não deu pra mim. Foda-se. Me rasga de cima a baixo. Cara, mas você tá querendo que as pessoas sejam totalmente racionais em situações extremas, cara? Não. Eu só queria que ele tivesse morrido na queda. É. Cara, olha só. Queda de helicóptero, o nego sobrevive, cara. Não. Não daquele jeito, cara. Ah, cara, sobrevive. Pergunta pro Ulisses Guimarães se ele tá vivo. I will find him! Eu achei a briga muito boa. Quando o Zod começa a jogar raio de laser pra tudo quanto é lá dentro daquele prédio, sabe? Ele descobre que ele tem o laser e ele sai rasgando o prédio inteiro com aquele. Eu achei muito foda, cara. Muito maneiro. E cara, aquele nível de destruição épico era o que eu queria ver. Então, por isso que eu fiquei satisfeito. Talvez o Andrés não quisesse ver isso. Ele quisesse ver o Super-Homem distribuindo flor pras pessoas. Olha. Meu amigo imaginário é sempre do contra. Impressionante. Cara, no final, eu achei isso. Pra mim, faltou o Optimus Prime caindo na porrada ali, destruindo a cidade também. Que foi Transformers e o final do Super-Homem, pra mim, foi a mesma merda, entendeu? Bando de efeito especial, bando de coisa nonsense, né? Ele não sei se, cara. Não é o bagulho que ele queria. Quando a gente viu Terminator 2, lá em 1990 e pouquinho, a gente ficou boquiaberto, falando assim, caralho, exatamente. Que coisa, é uma coisa nova, uma parada fora. O que a gente viu nesse filme não foi nada demais. Tudo já foi feito. Cara, quando o cara dá uma chicotada no cara e ele bate na lateral do prédio, abre um shockwave na lateral do prédio, eu falei, caralho, foda, puta que pariu. Eu tava assim, cara, eu tava feliz com a destruição toda, e óbvio que eu já vi, de alguma forma, eu já vi prédio caindo em filme, eu já vi prédio caindo não sei o que, no Matrix, whatever, já vi isso tudo. Mas, cara, tá num filme que eu tava gostando, que eu tava achando interessante. Eu tinha a expectativa de ver uma super luta com o Zod, eu estava vendo uma super luta com o Zod, e eu gostei do personagem do Zod, eu gostei da motivação dele recriar Krypton, ser uma coisa que tava no DNA dele, e quando ele não conseguiu fazer isso, ele fala assim, você tirou a minha alma, seu filho da puta, agora eu vou destruir essa porra toda, entendeu? E quando ele mata o Zod, mais uma vez, quando a gente já falou, né, que é simbólico aquele negócio dele simplesmente falar chega dessa destruição. Quando ele mata o Zod, ele dá um berro, cara. Ah! Sabe, um berro? Tipo, caralho, olha o que você me fez fazer! Olha onde é que eu fui, cara! Tipo, isso, sabe? Eu não gostei. Eu acho que ele grita muito no filme. Grita muito do caralho, achei do ele caralho. Ele grita essa muito cena. No filme, tudo ele grita, cara. Ah, vamos levantar o posto, a perfuratriz aqui do posto de petróleo, grita. Vamos voar pela primeira vez, grita. Vamos bater no gatinho na árvore, grita, porra. Mas ali, cara, ele tava gritando porque ele teve que ir ao lugar que ele nunca achou que ele teve que matar o cara, mano. Não fode, Jovem Nerd. Ele tava gritando pra me chorar. Pô, cara, o Super-Homem foi ao fundo do poço e descobriu que tinha um alçapão quando bateu lá, cara. A parada é essa. Ele matou o Zod, ele viu que o buraco era muito mais embaixo, entendeu? E aí, olha só, eu acho que eles têm agora um cenário tão foda pra fazer um segundo filme. Sim, isso sim. Porque, cara, o Lex Luthor, sendo o cara que vai reconstruir, chegando como empreiteiro que vai reconstruir Metrópolis, dizendo quem é esse cara, esse Super-Homem? Porque a verdade é que o Super-Homem salvou o mundo, ok, ah, beleza, ele é nosso amigo, tararéu, mas a ameaça chegou lá por causa dele, né? Porque ele ligou o Distress Call lá quando ele acessou a nave e ele que chamou a porra do alienígena pra lá, né? O alienígena tava procurando ele. Então, cara, o roteiro do segundo filme pode ser muito foda se existir uma campanha de desacreditar o Super-Homem e colocar ele como um verdadeiro vilão, cara. Aí é que mora o perigo. Pode ser muito foda. Pô, e aí o terceiro filme faz Apocalipse com a morte do Super-Homem? Não, caralho. Não fode, não. Apocalipse foi a pior merda daquele jeito. Por que, cara? Não, Apocalipse. Bosta. Não, legal, cara. Eu gosto. Terceiro filme tem que ser o Lobo, o Super-Homem Lobo. Ah, é isso aí. Se é pra esculhambar, porra, bota o Lobo. Os golfinhos voadores do espaço. Bizarro. Bizarro, meu irmão. Você é o limite. Se é pra esmerdalhar, vamos que vamos, porra. E eu espero que eles fechem a trilogia com o Mr. Mitsupak. Graças a Deus que não teve paixãozinho de moleque, né? Graças a Deus. Que a fricção da bronha é tacar fogo em Pequenópolis. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.